Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast. Esse programa vai passear pelos últimos acontecimentos do começo de setembro de 2018 e esclarecer a boataria vigente. Todos os elos ou links, se você não é fluente em português, estão listados. Pode conferir em ociolevalvice.blogspot.com.br. Museu Nacional. A nossa história ardeu em chamas e os dedos começaram a ser apontados. A esquerda dizendo que a culpa era do teto de gasto do Temer, a direita dizendo que a culpa era da gestão psolista do reitor da UFRJ. Mas a real é que foi um descaso galopante decorrente das prioridades para a Copa 2014 e a Olimpíada de 2016. Segundo a BBC, abre aspas, o maior baque ocorreu entre os anos de 2013 a 2015. Os gastos do museu caíram de 1,04 milhão em 2013 para apenas 397,4 mil em 2015, valores corrigidos pela inflação. Nos anos seguintes, esta capacidade se recuperou um pouco, mas continuou baixa. Foram 480 mil em 2016, em valores corrigidos pela inflação, e 445 mil em 2017, fecha aspas. Isso faz com que a UFRJ tenha que dar nó em pingo d'água, distribuindo o que tem. Como continua a BBC na mesma matéria, abre aspas. Outra coisa que chama a atenção nos gastos do Museu Nacional é o quão pouco a instituição gastava efetivamente para renovar a estrutura física. Desde 2014, o Museu Nacional gastou apenas 250 mil para tal fim. A última reforma relevante foi em 2014, uma reforma na estrutura de refrigeração da Biblioteca Central, fecha aspas. Disseram que o governo estava mais preocupado em financiar uma lista de artistas com valores exorbitantes, incluindo 1,7 milhões para Peppa Pig. O Ifarsas desnudou esse boato minuciosamente e concluiu, abre aspas, o texto usa dados reais, mas omite trechos importantes que mostram que a maioria dos projetos nunca saíram do papel por falta de investidores, fecha aspas. O boatos.org mostrou que usaram um vídeo de Marcelo Iasi, que foi candidato à presidência em 2014 pelo PCB, recitando o poema Perguntas a um Homem Bom, do Bertolt Brecht, onde o poeta conversa com um empresário da direita, que se diz homem de bem, mas que defende posição de mercado contra os trabalhadores. E disseram que era o reitor da UFRJ em discurso de ódio. A verdade é a mesma de sempre. O governo não se importa com a educação e cultura. Povo burro é povo controlado. Atentado ao Bolsonaro. O candidato levou uma facada em comício por Juiz de Fora, Minas Gerais. A esquerda suspeitou da veracidade do ocorrido, enquanto a direita, que foi encomendada pela esquerda. Afirmaram que o suspeito, sim, mesmo pego em flagrante, para a lei, a alcunha é suspeito. Era militante do PSOL. O suspeito foi filiado ao partido de 2007 a 2014. Por essa ótica, Cabo Daciolo, expulso do partido em 2015, também é militante psolista. Postaram montagem em que o suspeito aparece ao lado de Lula em comício. O Ifarsas, desmentindo o boato, disse, abre aspas, a fotografia era uma montagem feita em cima de uma foto real, tirada por Ricardo Stuckert, em maio de 2017, em Curitiba. Disseram que o candidato entrou andando no hospital após o atentado, mas mostraram uma foto anterior, onde o candidato visitava a Asconcer, a Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora, pela manhã. Surgiram os peritos internéticos alegando não há mancha de sangue ou um médico está operando sem luva. Luiz Fernando Kubrusli, cardiologista e cirurgião cardíaco do Hospital Evangélico e diretor clínico do Instituto do Coração de Curitiba, esclareceu à Tribuna do Paraná sobre a ausência de sangue. Abre aspas. Em casos de ferimentos por arma branca ou até armas de fogo, não existe necessariamente sangramento externo, mas o sangramento pode ocorrer apenas internamente. Além disso, dor e estresse causam vasoconstrição e o indivíduo fica branco, fecha aspas. No tocante à faca limpa, ele afirmou, abre aspas, nesse caso, o que poderia ter acontecido é que, ao sair do corpo, a faca tenha se limpado no próprio tecido da vítima. Isso é comum também nas cirurgias, quando muitas vezes o bisturi sai limpo da incisão. Fecha aspas. Já da ausência de luvas na foto da cirurgia, ele falou, abre aspas, a luva gruda nesse dispositivo, então a regra é não usá-la. Ou é possível que naquele momento o médico estava limpando e arrumando paciente, por exemplo, fazendo tricotomia, que é a raspagem dos pelos da pele. Fecha aspas. Em erro comum de correlação de busca, houve a alegação que a foto da cicatriz decorrente da cirurgia do candidato seria de 2017. Porém, o E-Farsas, mais uma vez, esclareceu, abre aspas, a foto da cirurgia que apareceu nos resultados das buscas do Google Imagens era de uma foto postada no dia 9 de setembro de 2018. Mas o Google exibe a data do início do tópico, criado em maio de 2017, fecha aspas. Na mesma página é mostrada a foto completa, contendo a face do candidato. Alegaram que o suspeito recebeu R$350 mil pelo serviço. O boatos.org mostrou que, abre aspas, a informação que aponta que a Polícia Federal encontrou extratos de R$350 mil com Adélio Bispo dos Santos não procede. A história surgiu em redes sociais, usa como fonte veículos que não citam essa notícia. Há apenas um comentário a respeito. E nem a Polícia Federal ou veículos confiáveis citaram essa informação. Ou seja, é boato. Fecha aspas. Por fim, suspeitaram da motivação religiosa do suspeito, alegando que nunca vi pobre com tanto advogado. Em nossa legislação, profissionais e escritórios de direito não podem fazer propaganda de quaisquer espécie, como acontece em solo estadunidense, por exemplo. Então, quando aparece um caso dessa projeção, advogados e escritórios de direito têm a oportunidade de vender seu peixe. Como declarou Zamone Manuel de Oliveira Júnior, à BBC, abre aspas, essa visibilidade é boa. Eu sabia que a vítima era o Bolsonaro e aceitei porque isso também é parte de uma estratégia de marketing, fecha aspas. Ainda suspeitaram da posse de 4 celulares pelo suspeito. Bom, eu estou desempregado há 2 anos. Tenho um espertofone Motorola G2 de 2014, uma tabuleta multilaser M7i 3G de 2015, um iPod Classic de 2011 e um notebook Dell Inspiron N4030 de 2010. Ainda teria mais um espertofone Samsung Y2 de 2012 e um leitor de bugs Kobo Glow de 2013 ou 14, se não estivesse quebrado. Se isso não for suficiente para tirar a pulga da sua orelha, passo a fala ao Dr. Oliveira Júnior, que declarou à BBC que se tratam de aparelhos baratos, abre aspas. Pelo menos 2 nem eram smartphones, fecha aspas. A conclusão é que foi um evento legítimo e que o suspeito é só mais um maluco conspiracionista. PSOL privilegia homens na Câmara dos Deputados. O jornaleiro, como diria Carlos Cardoso, Gabriel Irabaze, escreveu para a coluna Expresso da revista Época que, abre aspas, na liderança da legenda na Câmara dos Deputados, há 15 pessoas ocupando cargos comissionados, 7 mulheres e 8 homens. Acontece que a média salarial dos homens é de R$13.258,72, ante a R$7.160,22 das mulheres, fecha aspas, e completou com a sentença que denota a ausência de imparcialidade jornalística. Abre aspas, e agora, Boulos? Fecha aspas. Em resposta, o perfil oficial do partido no Twitter respondeu, abre aspas, vocês divulgam fake news como se não houvesse amanhã, omitem salários de servidores da casa que compõem a liderança, aos quais são atribuídas funções gratificadas. O quadro é composto por 12 mulheres e 10 homens, que as mesmas funções recebem exatamente os mesmos valores. Fecha aspas. Ainda tiveram a boa vontade de fornecer os elos para a conferência junto com um puxão de orelha no tweet seguinte. Abre aspas. Em jornalismo deve existir uma coisa chamada apuração. Nesse caso seria bem fácil de fazer, é só consultar os dados oficiais da Câmara. Link para consulta dos servidores efetivos por lotação e link para consulta do CNE apóstrofe S. Fecha aspas. A matéria foi atualizada com as declarações do partido. Porém, além de não mostrarem a tabela ou os elos fornecidos pelo partido no fim da matéria, finaliza com a seguinte nota, abre aspas, Expresso mantém o que publicou. Nos cargos de livre provimento preenchidos pela liderança do PSOL na Câmara e dos deputados, a média salarial dos homens é superior à das mulheres. Fecha aspas. Eu não sou jornalista, meu pai era. Eu sou só mais um idiota com acesso à internet. Então, eu resolvi usar a banda que tenho para conferir a informação dada pelo partido no site da Câmara. Fiz até uma tabela para você ver aí no post. Como você pode ver, não tem indício claro e categórico de que há um homem na mesma função que a mulher ganhando mais deliberadamente. A soma dos proventos femininos é superior à dos homens. A média masculina supera a feminina em pouco mais de R$500. Mas assim, como cálculo de renda per capita, isso não expressa a realidade da distribuição de renda. Dito isso, só podemos concluir a tendenciosidade da matéria e o descompromisso com os fatos. Agradeço a audiência, deixe seu comentário em nosso site, ossiolevaalvice.blogspot.com.br. Sigam-me os bons em @ossiocast no Twitter. Curta nossa fanpage em fb.com/ossiocast. Mande seu e-mail para ossiolevaalvicepodcast@gmail.com. Beijo no Kengo e até a próxima.